Boa noite, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje, um programa verdadeiramente musical. Like the legend of the Phoenix. Ends were beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. E hoje temos música ao vivo. Bem-vindos então a mais um Conversas de Esquina, hoje com direito a música ao vivo e também com direito a uma estreia, os da Ballard Pond, em direto e ao vivo, aqui nas Conversas de Esquina. Força! Olá. Ah, pensava que vocês iam começar a tocar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Pá, vocês são uma estreia, são uma banda nova e antes de começarem a tocar, como estava previsto, uma pergunta. O que dizem os vossos... Não, não é nada disso. Como é que tudo isto começou? Que ideia foi esta? Eu acho que é melhor serem eles a responder, porque eles é que já tinham um projeto anterior. Antes tínhamos o projeto só os dois, eu e o Hugo. E esse projeto não estava a correr muito bem. Logo, o projeto acabou e ficamos a tocar só os dois por 6 meses. Sim. E o Hugo entrou à faculdade e da faculdade conheceu a Sara. E um dia desse a Sara apareceu na minha casa. Sara apareceu em tua casa. Olá! Epá, aconteceu assim, basicamente. Não há um... Não sentiste algum receio? Ah, um invasor, não. Foi tudo muito... Não, de forma alguma. E como é que vocês os três se... Se dão, é uma relação já de confiança, as coisas têm corrido bem. Já. Sim. Já é um projeto que dura desde 2011, já tem muitos anos, foi 2011. Sim. Mas sim, tem sido interessante conhecer, o processo de conhecer as duas pessoas. O Juan, que eu não conhecia, o Hugo conheceu na faculdade. Eu sei que o Hugo é uma má pessoa, horrível. Mentira, desculpa, Hugo. Os teus pais não estão a ouvir isto, pois não? Ah, que pena, desculpem então, sim. E foi interessante conhecê-los aos dois e perceber que eles tinham criatividade e tinham o mesmo objetivo que eu, de levar o projeto para a frente. E foi assim, não temos razão de queixa uns dos outros, temos os nossos atritos de vez em quando, mas isso é normal, faz parte do processo. E hoje temos direito a música ao vivo. Qual é o primeiro tema que vocês vão tocar agora? O primeiro tema que vamos tocar hoje é o nosso único tema em português, já temos vindo a tocar em vários sítios. Chama-se Peço-te e é um poema, é uma viagem. Bora lá então, vamos ouvir esse Peço-te, é assim que se diz? Peço-te, exatamente. Da Ballard Pond aqui nas Conversas de Esquina. Vou pedir alguma coisa. Peçam lá permissão para cantar. Vamos lá a isso. Conversas de Esquina hoje em versão musical. Vamos estar com os da Ballard Pond até bem perto das 20 horas. Vamos a isso então, música maestro. Yeah. Muito bom, deixa-me dizer que gostei. Obrigada, foi muito, muito, muito bom. Sara, tu já és repetente nestas andanças das conversas de esquina. É verdade, já estiveste aqui na primeira série deste programa, alguns. Ah, já estamos na segunda série? Já estamos na segunda série, é, sim. Parabéns, homem. Sim. Tivemos 4 meses parados e agora voltámos. Fizeste muito bem. Novembro, para aí, sim. Princípios de novembro. E tu fizeste parte da primeira série. Sim, estás a dizer, és repetente. E é a ti que eu dirigi esta pergunta. Tu falaste que esta é a única música por em agora português. Que vocês têm em português. O que eu deduzo é que vocês tenham maior apetência, maior capacidade para cantar em inglês e que prefiram cantar em inglês. Porque esta preferência pela língua inglesa ao invés do português? Já nos perguntaram isso no outro lado e eu acho que não temos uma resposta muito estruturada para esta questão. Eu acho que o facto de cantar em inglês surgiu de forma completamente natural. Aliás, esta peça, esta nossa primeira... Foi a primeira música que nós compusemos e o que é facto é que saiu em português. Nós fizemos uma letra em português e... vamos ter uma música em português, vai ser a peça. E o que é facto é que não descuramos totalmente a língua portuguesa. Não temos nada contra. Aliás... gostamos imenso de cantar em português e a Peste é um exemplo disso. Mas, não sei, não, se calhar temos mais à vontade é cantar em inglês. Não temos uma resposta muito, muito estruturada para isso. Mais músicas inglesas. E também temos muitas influências. Eu sou inglesa, também tenho dupla nacionalidade, tenho facilidade tanto numa língua como noutra. O Juan é brasileiro, o Gui é português, eu sou half inglês. Meio portuguesa, portanto. Há aqui uma grande mistura de nacionalidades e de influências que acaba por, não digo influenciar, mas conduzir o nosso percurso. E falaste em influências. Quais são as vossas influências quando estão a compor uma música ou estão a fazer uma letra? Que género é que vocês seguem? Que referências é que vocês têm? Nós não temos uma linha. Não, nada. Não temos. Exatamente. Aliás, somos confrontados com esta pergunta várias vezes e perguntam-nos mesmo, o que é que vocês tocam? Qual é mesmo o vosso género? E nós respondemos bem, nós seguimos a linha do indie folk, não é? Mas já em vários concertos, antes do concerto começar, nós fizemos questão de dizer bem, nós não somos propriamente indie folk, nós temos vários caminhos, temos várias linhas, portanto não nos cingimos apenas a um género. Há vários géneros que estão dentro da nossa filosofia que acabamos por aplicar no nosso processo de composição, digamos assim. E vocês acham que, e o essencial no mundo da música, essencialmente, é a questão da venda, a questão dos concertos, a questão da promoção da banda e da venda da própria banda. Sim, dá jeito. Não é? Sim, dá jeito e dá uns trocos. Claro. Vocês acham que a vossa sonoridade, face à situação atual, tem armas para vingar? Ou é preciso um processo de culturalização maior dos portugueses, neste caso, para aceitarem este género de música? Não, acho que não, porque... Aproxima-te só um bocadinho mais do microfone. Sim. Não acho que é preciso uma culturalização para as pessoas apreciarem qualquer tipo de música. Sim. Não é preciso. Basta a música saber bem ao ouvido de cada um, que a pessoa vai gostar, vai fazer bem, vai se sentir bem. E para a nossa música, como dizemos, não temos um rótulo para dizer, vocês são indie folk, vocês vão tocar indie folk, o público é indie folk. Não temos isso. Então, quando dizem, será que era preciso isso? Não podemos dizer, porque não somos especialistas em música para estar a dizer isso. Mas vocês sentem... Isto já é uma pergunta em relação ao mundo da música do qual vocês fazem parte. Vocês sentem, falaste aí na questão dos rótulos, vocês sentem que hoje em dia, quer com bandas portuguesas, quer com bandas internacionais que ganham sucesso, temos por exemplo agora o caso recente dos Mumford & Sons, dos XX por aí, que explodiram aí nas rádios. Vocês acham que há necessidade do rótulo para uma banda vingar? Vocês acham que a sociedade portuguesa, pelo menos na música, está formatada para os rótulos? A sociedade portuguesa, não digo, hoje em dia, há uma grande receptividade do público português à música portuguesa. Eu tenho vindo a notar isso ao longo dos anos. Há bastantes anos atrás as coisas não estavam bem assim. Agora tu assistes ao surgimento de projetos musicais quase todos os dias, todos os meses, todos os anos. E há uma grande variedade de estilos. Temos, por exemplo, uma Márcia, temos uns You Can't Win Charlie Brown, depois do outro lado tem já uns Mão Morta, que têm vindo a alcançar o sucesso desde há não sei quantos anos atrás. Tens vários estilos. Portanto, eu penso que as pessoas têm que estar abertas e têm que ter uma mente aberta. E a nossa sonoridade, neste caso o indie folk, que nós detestamos aplicar como rótulo, não é? Mas o indie folk tem vindo, sim, a ganhar cada vez mais adeptos portugueses ao longo dos últimos anos. É o que eu penso. Falaste aí na questão dos projetos e hoje em dia toda a gente se tenta diferenciar, quer na sua vida pessoal e também quem se lança no mundo da música tenta-se diferenciar. Existe a tendência de toda a gente se querer diferenciar e tornar igual. Existe a vontade de muitos chegarem a um só pote e isso pode levar a que haja cada vez mais concorrência e cada vez menos espaço para novos projetos vingarem, ou existe mesmo espaço para coisas novas, para muitas coisas novas? Sempre existe espaço para coisas novas. Impossível. É difícil, mas faz-se. Sempre, não é? E em Portugal, num público de menos de 10 milhões de pessoas, há espaço para tanta coisa nova? Tanta coisa nova, não é assim tanta coisa nova. Mas há espaço. Há espaço, surgirem, e nós gostamos de várias coisas. Exatamente, por exemplo, pode nascer uma coisa nova que talvez daqui a alguns anos as pessoas vão gostar e vão ouvir. Sempre há espaço para uma coisa nova. As coisas estão sempre a mudar, nunca é a mesma coisa a vida toda. Então logo, projetos como o nosso ou como outras pessoas podem vir a vingar. Eu acho que é normal. Sim, na situação em que nos encontramos neste momento, eu penso que a crise não afeta na questão da compra dos instrumentos e no processo de gravação, estúdio, etc. A carreira tem muita, muita responsabilidade e muita despesa também, mas não penso que a crise e que a situação onde nos encontramos, económica ou financeira, esteja, de facto, a influenciar de uma forma massiva a criatividade em Portugal. Não está. Até porque nós continuamos aqui, não é? Estamos aqui na rádio hoje, temos o nosso projeto Ballard Pond, gastamos imenso dinheiro, há muita chatice, mas estamos aqui, estamos vivos, estamos a tocar e penso que as pessoas gostam. Estou a tocar e deram alguns concertos, já vamos falar disso daqui a pouco. Propunha agora que ouvíssemos outra música por parte dos nossos convidados e desta vez, presumo e deduzo, lá está o Hugo a fazer asneira. Não foi. Hoje vais chegar a casa e os teus pais vão te meter na rua, ou melhor, não sequer vais entrar. Esse é o meu objetivo para hoje. Não, mais uma música dos nossos convidados, presumo que agora em inglês, para depois falarmos. Vamos para What Life's Got. Aliás, inicialmente isto era um B-side, mas pelo que temos vindo a reparar, as pessoas gostam de ouvir esta música, então o B-side passou a fazer parte do nosso repertório. E depois vamos falar um bocadinho dos concertos. Estes meninos já estiveram na FNAC, Coimbra. Por alguma razão falaram em Coimbra, lá está. Vamos então ouvir os nossos convidados da Ballard Pond com a música What Life's Got. Vamos a isso então. Falta só o Hugo. O realmente, eu começo a achar que devias ser expulso de casa. É que eu tenho muitos instrumentos mesmo aqui. Ok. O Hugo trouxe a casa atrás. É isso. Estás? Vamos lá então. Muito bem. Thank you. She wonders what life's got for her. Climbing up the hill of hardship. And I wonder what life's got for me. When I turn around, say hello. Stars in your eyes, matching thoughts kept inside his box. From those times, uma música dos nossos convidados, e eu devo dizer isto, muito sinceramente, eu sou amigo da Sara já há algum tempo, não gosto de tu, desculpa. Odeio. desculpa, mas voltando a ser sério, que é uma coisa que às vezes não me assiste, mas eu sou amigo da Sara já há algum tempo, conhecemos para aí desde 2011. Sim, talvez. 2010. Conhecemos em 2010. Estavam 3 aninhos. Exatamente, como já disse, também foste minha convidada, mas digo-te, não conhecia essa faceta, aliás, vocal da tua parte. Tu tens uma voz, isto não é por ser teu amigo, atenção, e eu estava a fazer sinal para o Hugo, coitado, está sempre a usar por tabela hoje. O Hugo estava a olhar para mim, o Hugo no fundo venera-me, eu sei disso. Ainda bem que está a ouvir baixo. Sara, tu tens uma voz que eu não estava mesmo nada à espera que fosse. Obrigada. Tão... Como é que tu consegues? É chá de mel? Como é que... Não sei. Chá de mel, isso existe, não existe. Talvez exista. Não, mas existe chá, podes colocar dentro de uma caneca, de uma chavenazinha, colheres de mel. Colheres de mel, é isso. Chá de limão com mel. É isso que eu estava a olhar. Que mas é o mais normal. Isso que eu estava a pensar. Esta voz tem? Treina-se? Ou não. As duas coisas? Não. Em relação à minha voz, eu passei de um registo para outro, portanto eu estou aqui numa fase de mudança de registo de voz. Eu cantava mais pop, cantava música. Eu costumava cantar em karaokes, que era o habitual. Eu não cantava profissionalmente. Cantei profissionalmente quando tive uma banda aos 8 anos, 8, 9 anos. Mas depois tive um intervalo sem cantar, e os únicos passos que eu arranjava, os karaokes, nos bares. E então cantava pop, cantava Duffy, cantava Four Non Blondes e cantava por aí. Tudo o que fosse pop eu cantava. E agora a minha voz não está propriamente no registro pop. Já está aqui, já mais apropriada àquilo que nós estamos aqui a tocar. Mas sim, eu admito, não vou estar aqui a mentir, eu não tenho cuidados com a voz. São mesmo em vésperas de concertos quando estou bem à rasca e estou doente ou coisa do género. Mas não tenho muitos cuidados com a voz. O Juan, há bocado falava na questão, quando nós falávamos na sociedade portuguesa e na música, falava na questão do ouvido. Uhum. Epá, e desculpem a expressão, mas esta principalmente, acho eu, fica mesmo no ouvido, sim. Raios. Epá, o objetivo foi mesmo... esse, já percebeste porque é que, do B-side passamos para uma espécie de single. Vocês nesta música tiveram esse cuidado para tornar apelativo o ritmo da música? Não, a questão é que não temos nunca cuidado. Nunca temos cuidado. Para com as músicas, porque elas simplesmente nascem. Por causa dessa música, nasceu de um dia que eu cheguei da faculdade. Como cogumelos. Um bocado... Olha a PJ, não digas isso. Sim, podes continuar. Um bocado de coisas e... Pá, fui tocar guitarra, que é sempre a parte que me agrada, é desanuviar um bocado. E pronto, essa música nasceu, tem um toquezinho de bossa nova. Sim, sim, sim, sim. É que ajuda mais portanto, um bocadozinho a estar ali no ouvido. Depois vem a voz da Sara, que é tipo... É top, é verdade. Depois. E não, mas pronto, a música nasceu e nunca temos esse cuidado. Para a música vai ficar no ouvido, as pessoas vão gostar. Não, nasce e fazemos a nossa letra da forma que não, não há essa busca de... Não, de... Não. Não, não há. Basicamente, o vosso processo de criação, e antes de irmos aos concertos propriamente ditos, o vosso processo de criação, posso defini-lo quase como uma jam session. Vocês tentam. Sei, é muito nesse registro, porque juntamos em estúdio, vamos fazendo umas coisas, o Juan faz umas coisas, o Hugo faz outras, eu depois trago outras de casa e chegamos ali, é um brainstorming, vamos mudando, vamos transformando as músicas, chegamos ao ponto de duas semanas mais tarde vamos pegar na música que fizemos há duas semanas atrás e já não está bem, vamos mudar aqui qualquer coisa, depois passam mais duas semanas, não vamos voltar atrás, vamos mudar mais isto e aquilo. Então temos estamos um sempre a passar por isso, somos muito irrequietos e perfeccionistas. Mas por um lado é um defeito, nós estamos na forma para nós ouvir, para nós os três, está fixe. Para nós está bom, então vamos lá. Mas depois vem a Sara, que é tipo... Depois vem a Sara. Vocês só vêm uma espécie de hiperatividade com a música, aquilo sim, que eu estou assim. Estamos sempre a fazer coisas novas todos os dias. Sim, às vezes temos que parar um bocado, porque senão... Convém. Consome muito a vossa vida, não é? Muito, e também às vezes estamos a criar muita coisa que não vale muito a pena. Nós estamos sempre com música na cabeça, temos seja que a for. E íamos então falar dos concertos. A primeira pergunta que eu vos faço, antes de ir a sítios específicos, é como é que tem sido a reação das pessoas à vossa música? Que tipo de elogios e de críticas é que vos têm feito? Olha, tem sido bastante boa. Para o nosso espanto, para uma banda que está agora a começar, temos tido muita sorte. Muita sorte. Porque nós começámos, o nosso primeiro concerto foi no anos 60, no bar anos 60, sim, na Moraria. Sim. Foi um concerto mais intimista, mais familiar, foi após um jantar e tivemos a tocar cerca de 6, 7 canções, por volta disso. Por mais ou menos. 6, 7 temas. Sim. E aquilo não correu assim muito bem, porque... Também era o primeiro. As pessoas já estavam meio estocadas, já tinham bebido uns copos e o ambiente já não estava assim tão apropriado à nossa sonoridade. Depois passámos para o Festival Termómetro. Foi, não foi? Ou tocámos? Não, foi na Portela. Portela. Depois tocámos na Portela. Eu disse ainda quando estava na entrevista do Conversas de Esquina, da primeira série que íamos. Exatamente. Tocámos na Portela, na Junta de Freguesia da Portela, um concerto totalmente organizado por nós, com o apoio da Junta de Freguesia. Ou seja, tudo a nível de decoração, de som, de equipamento, foi tudo da nossa responsabilidade. Deu uma trabalheira do caraças, mas conseguimos um concerto aceitável para uma banda que tinha acabado de começar, um concerto aceitável ao princípio e ao fim. Tivemos bastante gente, nem estávamos à espera de tanta gente, a sala esteve cheia, e o que é facto é depois, o que é que fizemos depois? Depois gravámos uma música, foi o What Life's Got, que foi parar ao programa Santos da Casa, da Rádio Universitária de Coimbra. Depois o Fernando Alvim contactou-me e perguntou-me se eu estava disposta, eu e a banda, se estávamos dispostos a participar na edição de 2013 do Festival Termómetro. Eu disse que sim, ótimo, vamos. E como é que foi essa participação no Festival Termómetro? Que tipo de críticas e elogios é que vocês tiveram? Porque isso já lançou nomes, um deles, por exemplo, é famosíssimo, Richie Campbell, começou no Festival Termómetro. Richie Campbell, depois tens outras bandas também já um bocado no nosso ambiente. Sim, Richie Campbell não é bem o nosso ambiente. As regras, sim. Assim. Mas quem participa no Festival Termómetro e quem chega longe e quem ganha tem habitualmente asas para voar. Primeiro, vocês pensam em participar no próximo ano e depois quais foram as críticas e os elogios que tiveram neste? Nós não podemos dizer que foi o nosso melhor concerto nem de perto nem de longe, porque tínhamos combinado a tocar em Lisboa, no primeiro andar, mas entretanto pensaram que nós éramos uma banda do Porto, então puseram-nos no plano B, no Porto. Então nós tivemos que nos deslocar ao Porto, tudo bem, ótimo, vamos ao Porto tocar, uma banda que acabou de começar vai tocar no Festival Termómetro no Porto. Mas o que é facto é que aquilo não correu muito bem, o soundcheck foi muito curto e foi mal programado por culpa do técnico de som que lá estava, e o que é facto é que a nossa atuação estava um pouco fora daquilo que nós tínhamos planeado, sendo que a culpa não foi nossa. As outras bandas que estavam por lá. Exato, foi programada como se fosse programada e, como se fosse outras bandas. Pronto, nesse dia da viagem também houve aquela grande tempestade. Houve uma tempestade. Então tivemos grandes empecilhos e não conseguimos chegar muito bem. Chegamos, temos logo que fazer o soundcheck, e o soundcheck não foi. Chegamos lá atrasados também por culpa da estrada. A estrada estava cheia. Para aí 10 minutos, 20 minutos ali. Sim, 20 minutos por volta disso de soundcheck, e o que. E depois acabou em miséria, porque podes explicar. Quando se não começa bem, não vai-se terminar bem. Posso-te explicar que, a meio de uma música, eu insisti em levar o meu microfone. Eu não gosto de estar aqui a falar mal, mas já toda a gente sabe, porque nós já falámos disto em vários sítios. Mas o que é facto é que eu levei o meu microfone para o Porto, o microfone com que eu canto sempre, todos os temas, e a meio de uma música, o microfone que eles me disponibilizaram lá, não me deixaram utilizar o meu, tive que utilizar o deles, logicamente, o microfone que me disponibilizaram acabou por falhar a meio de uma música e eu fiquei sem voz. Portanto, entre outras coisas que não vale a pena aqui referir, mas outras confusões, e não foi muito bom a nível de atuação. Mas o que é facto é que nos deu projeção, estavam lá as pessoas certas, à hora certa, no sítio certo, e algumas dessas pessoas que lá estavam ouviram o som, gostaram e chamaram-nos para outros sítios que nos deram mais abertura. Depois dessa experiência um bocadinho falhada no Festival Termómetro, o vosso nome fica associado à marca FNAC. Como é que por uma banda que está a começar, tocar numa FNAC, e ainda por cima de uma cidade como a de Coimbra, uma cidade lindíssima? Hugo, desde que começámos, tinha o sonho de tocar numa FNAC. Não é um sonho, não é, Bruno? Oh, Hugo, explica-me o que é sonho. Fala, rapaz, fala. Ele está longe do microfone, por isso é que ele não fala muito. Olá, agora posso. Olá, Hugo, como estás? Sim, agora, que sonho é esse de tocar em Coimbra? Porquê? Não era um objetivo mesmo de. Sim. De não tocar mesmo em Coimbra, mas era numa FNAC. Era tocar. Uma FNAC, sim. Numa FNAC. E realizou-se. E sentiste quase como uma criança numa loja de doces. Exatamente, senti-me como um parte de versões. Sim, sim, sim. E como é que surgiu o convite para irem à FNAC? Como é que tudo sucedeu? Foi através de da Rádio Universitária? Exatamente. Foi através da Rádio Universitária. O Fausto da Silva e o Nuno Ável, que são os responsáveis do programa Santos da Casa, ouviram a nossa música, o What Life Scott, que esteve no top do Santos da Casa durante várias semanas, e acho que ainda está, não sei, não tenho a certeza, não tenho visto, mas a última vez que eu vi estava lá, e o que é facto é que as pessoas de Coimbra continuavam a votar na nossa música, e fomos chamados para participar na edição 2013 do Festival Santos da Casa, em Coimbra, na FNAC, o que é fantástico, e correu bem, tivemos, incrivelmente, numa FNAC ao sábado em Coimbra, que é um pouco difícil, tivemos sala cheia, as pessoas estavam ali, via-se que a cabeça dela estava ali, não estava no outro lado qualquer, e correu. Correu, para nós nunca corre sempre a 100%, porque somos perfeccionistas e pomos defeitos em tudo, mas correu de uma forma aceitável, que quem lá estava é que pode, de facto, dizer-se que foi bem ou mal. A malta de Coimbra, para aquilo que eu estou a perceber, a malta de Coimbra já conhecia a vossa música através da rádio universitária. Sim. Durante o concerto, aliás, depois do concerto, que tipo de interação é que vocês tiveram com o público e o que é que eles vos disseram? Vocês já eram nós famosos, fizemos autógrafos. Entre aspas. Deram autógrafos? Era isso que nós demos autógrafos. Os primeiros autógrafos. Uma experiência para mim um bocado estranha. Passa o microfone para o Juan. A Sara já é conhecida de outras danças, portanto está habituada. Agora, tu e o Hugo... Porque, pronto, é uma coisa diferente, é uma coisa nova. E as pessoas vinham ter comigo, olha, podes assinar isso por mim, se faz favor. Sim. E o que é facto é que tínhamos a nossa fotografia no folheto da FNAC em destaque, que para nós foi ali, estranho, não é? É muito bom, é ótimo, é gratificante que as pessoas gostem daquilo que estás a fazer, aquilo que levas tempo, aquilo que dás o sangue, elas vêm e dizem, olha, gostei, e as lágrimas. Pode-se assinar. É ótimo, mas ao mesmo tempo é um bocado assustador. Porque tu ficas à espera que sempre aconteça isso, que sempre voltem, as pessoas voltem a gostar. E talvez não pode acontecer, e talvez pode acontecer uma coisa tudo ruim, e é ótimo. mas também é, tem o seu lado mau. Sim, passa só o microfone. Há uma coisa que eu te quero perguntar em relação a isto. Só, não, não é nada de mal. Agora não é nada de mal. Agora, já está a tremer. Agora a falar certo, sabes que eu nutro muita simpatia por ti. Palavras caras. Não, mas aquilo que eu vi te perguntar em relação aos autógrafos e deixou-me curioso. Tu és um rapaz muito reservado. Nota-se isso ao longe. Tu és um rapaz muito reservado, um muito bocado, fechado no teu canto, muito tímido. Como é que tu reages a esse tipo de disposição? Já estou a ficar curada. Devia ter contigo, gosto muito da tua música, quero que assim existe para mim. Como é que um rapaz tímido, muito virado para o seu mundo, não no modo negativo, atenção, lida com isto? Fico surpreso, mas pá, muito satisfeito mesmo. Porque, tal como o Juan disse, é muito gratificante ver reconhecido o nosso trabalho. Mas fiquei assim, surpreendido mesmo. Muito surpreendido. Ficaste assustado? Não, surpreendido. Sim. Mas esperas dar mais autógrafos? Pois, eu nem sabia como dar autógrafos. Não sabias? Assinaste como um cartão de cidadão. Se assinaste como um cartão de cidadão, é capaz de aparecer umas contas por pagar. Tu tens cuidado. Eu perguntava se vocês tinham mais alguma música para tocar. Temos a Wall the Way Up. Tem mais música para tocar? Tens mais alguma coisa para perguntar? Assim, uma curiosidade extrema? Não, tenho. Depois, a seguir à próxima música, tenho. Está bem, deixa guardar as perguntas para depois. Nós já sabemos como isto funciona. Vamos falar do futuro da vossa banda. Vamos falar da exposição que vocês querem ter e como é que vai depois correr o trabalho. Estou só a dar tempo para o Hugo e o Juan se entenderem. E a Sara também podia ter aqui um tempinho para organizar as coisas com o teclado. Sim, organiza. Desculpa. E para o Hugo assinar-me aqui a mão. O Hugo assina, não. Já peço um autógrafo. Mas vamos então à nova música, a uma nova música dos Paulo Artepondo aqui nas conversas esquinas. Chama-se. All the Way Up. É a música que vamos escutar agora. Eu estava aqui ocupada porque eu estou com um teclado novo. Estou com um teclado que é ligado a uma extensão. Não estou com o meu Roland. Aquilo que eu chamo de órgão. E depois... É um Yamaha, um PSR16. É pá, grande moto. É vintage, 30s, quase. Vamos então ouvir mais uma música para falar sobre o futuro desta banda que promete, até já dão autógrafo e brevemente poderão estar até num alta definição. O que dizes, Daniel Oliveira? Eu sei que estás a ouvir. Vamos então ouvir música neste Conversas de Esquina. Força! Bridges wearing red glow. trees above, plants waiting to land. There's a star you didn't tell me. Tell me, tell me, tell me now. Open book on bedside. Ser uma questão de amizade, mas aquilo que eu vos digo, meus caros ouvintes, é que eu conseguia ouvir isto numa comercial, numa RFM. Pá, porque isto... Eu diria noutras rádios, mas isto é a minha opinião, não é? Já é o meu gosto pessoal. A comercial da RFM estão a abrir outro tipo de mundo. Mas, então aqui... faz publicidade à vontade, estás à vontade. Pedro Ribeiro, António Mendes, por favor, ouçam isto. Não, mas... A questão é, vocês vivem numa dicotomia interessante. Enquanto eu vi esta música, pensava nisso. Vocês não trabalham para a questão do ouvido, mas a verdade é que esta música fica também, porque isto é, pá, isto é muito bom. Isto é música, eu deixei-me definir, epá, não me batam. Isto é música de sexta-feira à noite, de uma pessoa que vem cansada do trabalho, precisa de relaxar. É muito. Oi, bom. Oi, música de sexta-feira à noite, uma pessoa vai em casa, vai para casa, vai relaxar do trabalho. Uma pessoa que acorda às 5 Obrigada. Não, uma pessoa que acorda às 5 da manhã com já uma. Sei não sei o que é que nós temos que fazer agora. Não, isto não é uma música, isto não é uma música propriamente festiva, é uma música de calma. Eu gosto muito deste. Para nós é um efeito contrário, para nós esta música é uma celebração, porque compusemos e quando tratámos da temática a abordar na própria letra, nós resolvemos tratar da nossa história, tratar do nosso percurso. Esta música retrata aquilo que nós temos vindo a viver ao longo dos últimos meses, ou anos, neste caso. E é uma música... Regularmente tocamos isto como último tema nos nossos alinhamentos dos concertos. Portanto, é aquela música que celebra, não digo a nossa existência, mas celebra o próprio projeto e é uma música mais festiva, ao contrário daquilo que tu disseste. Mas é o que eu digo, isto é interessante porque cada um tem a sua opinião, o seu ponto de vista, e a receptividade obviamente não é igual para toda a gente. Portanto, cada um recebe a música à sua maneira, e isso é excelente. E esqueci-me de dizer, ouvi também esta música no Spotify. Não sei se vocês já têm em conta no Spotify. Não, não, eu ouvia esta música no Spotify. Ah, agora olha só, estás a ver o meu coração, estás a ver aqui o pum. Falando na questão dos médias sociais e falando na questão da exposição, vocês têm a página de Facebook e página de Twitter. Mas agora temos outras coisas, calma. Ok, vamos lá então divulgar. Portanto, o nosso Facebook é o facebook.com, não é? /deballard.com, é muito fácil, é um Facebook /deballard.com. Depois temos um Twitter, começámos o Twitter logo desde o início e depois tivemos um tempão sem lá ir e agora deu-me na cabeça, bem, vou ali ao Twitter, vou ativar a conta e vamos ver se conseguimos alguns seguidores e divulgar isto aqui de uma forma um bocado manhosa. Mas não é uma coisa que utilizemos todos os dias, o que utilizamos mais é o Facebook, o YouTube, onde temos dois vídeos, que é o single, a What Life Scott, que tocámos há bocadinho, temos outra versão ao vivo de uma música que não tocámos hoje, que é Flamingos on the Lawn. Mas só tem esses dois vídeos para já. Okay. Onde surgir outros vídeos, brevemente. E recentemente criámos um site, um website, que é o www.deballard.com e tem lá todas as informações, tudo o que necessitarem, tem lá tudo. É lá onde podem encontrar estes meus convidados de hoje. A pergunta que eu vos fazia, acho que é a pergunta óbvia para todos os projetos que estão a começar. Então, um CD? Ai, minha Nossa Senhora, velha de Deus, ai que eu vou ter que falar agora. Ai, Jesus. Ah, está no segredo dos deuses. Não está. Que é facto é que... Isto está pesado no meu colo, calma. Está pesado no meu colo, eu tenho teclado no colo. Isto é interessante porque nós achamos que conseguimos fazer tudo sozinhos, o que é completamente impossível porque não temos experiência neste campo. E então decidimos comprar uma placa de som que não foi a indicada, o software também não é o indicado e a única música que temos gravada, bem, não digo bem gravada, mas comparativamente às outras que nós temos gravadas em telemóveis, etc., é o What Life Scott, que está na internet, gravámos nós, foi um attempt, tentámos gravar a música, não está propriamente bem gravada, mas está lá, tem qualquer coisa gravada. Estamos a pensar seriamente em entrar em estúdio. Já temos aí uns quantos conhecimentos na área, não digo muitos, mas os essenciais, e estamos a contar antes do verão fazer qualquer coisa, ou pelo menos tentar entrar em estúdio antes do verão e começar de facto a registar como música, não é? Aquilo que temos estado a tocar ao vivo e aquilo que temos estado a divulgar através da rádio, queremos mesmo registar num formato CD ou EP, coisa que valha, o que surgir. E não sabemos ainda se vamos fazer um EP ou se até vamos sugerir a nossa música para a iniciativa do Ótimos Discos, do Henrique Amaro. Estamos ainda a estudar várias propostas e várias hipóteses, mas o que vier à rede é peixe. Nós estamos abertos a várias propostas e convites, conselhos, tudo que de bom tiverem para sugerir, nós aceitamos, claro. Hoje foi um programa completamente diferente daquele... Mas ainda bem, que isso é que é ótimo. Ainda bem. Bom. E devo dizer que não esperava... Epá, isto não é depreciativo, mas não esperava esta qualidade. Estou a falar a sério. Não davas um tostão por nós, não é? Eu estou farta de dizer isso, quando as pessoas vêm com essa conversa. Estou extasiado mesmo com... Ok, a Sara vem bater no... Não, quando vêm com essa conversa do não estava à espera. Pois não, não estava. Eu não conhecia essa voz poderosíssima que tu tinhas, Sara. Faltam 5 minutos para terminar o nosso programa. Sim, faz todas as perguntas que tu quiseres, amigo. Tenho uma que eu acho que define aquilo que vocês poderão ser no futuro. Uhum. Estamos a 4 de maio de 2013. Imaginemos... Sim, isto não é gravado. Imaginemos que daqui a um ano voltamos a encontrar para mais um Conversas de Esquina. Que novidades é que vocês gostavam de trazer aqui ao programa? A novidade é óbvio, não é? Gostávamos de trazer aqui o nosso álbum, o nosso EP, o nosso trabalho num formato, seja online, quer online, quer físico, gostávamos de trazer aqui e divulgar outras músicas que não divulgámos hoje, não é? Gostávamos de te dar a conhecer que temos novas datas de concertos e que vamos para o Porto, ou que vamos para Braga, ou para outra, ou novamente para Coimbra, ou para o Algarve. Mas sim, há a possibilidade de irmos tocar ao Algarve. Sim, ainda não tinha falado convosco, sim, mas sim, já... Não, mas agora ficam a saber, mas já há essa possibilidade. Ali vamos raptá-los e depois metê-los na carrinha, sim. Já há essa possibilidade de tocarmos no Algarve e... e noutros locais. Estamos a estudar as propostas e não gostamos de revelar tudo na hora, ou pelo menos para já, porque os nossos não podemos, não é bom fazermos planos que depois as coisas podem sair ao contrário de tudo aquilo que nós planeámos e pode acontecer. E o resultado pode ser desastroso. Portanto, é melhor não divulgarmos nada para já até termos a certeza daquilo que vamos fazer. E para quem nos está a ouvir, razões para vos ouvirem. Razões. Epá, gostam? Ai, eu juro-te que este silêncio ficou fez pensar que estavas a fazer outra coisa qualquer aí. Não, eu não estou a fazer nada, atenção. Pá, somos uma banda de amigos, o que nós tocamos é algo fruto de uma amizade que dura desde 2011 e retrata todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, não é? Exatamente. Temos músicas, por exemplo, Looking for the Green Birds, que se baseia muito no ambiente que vivemos o verão passado. Passamos férias juntos no Algarve e... Basicamente, quem estiver à procura de algo relaxante, que seja verdadeiro, que seja um disposto. E que seja genuíno, não uma coisa, como tu dizias há bocado, uma coisa direcionada para os ouvidos de X, não. Y, A, sim, B, C. Não. Nós tocamos aquilo que gostamos e aquilo que nos sentimos bem. Não temos um público-alvo, não é? Quem gostar, por favor. Não estamos em marketing, não temos um público-alvo, não temos. Exato, não. Tocamos para toda a gente e para quem gostar de nos ouvir. E agradecemos imenso que nos ouvisse. Sim, que grande final de conversa. Eu dizia a semana passada ao João Picanço, o nosso convidado da passada semana, quando as coisas passam depressa é sinal que são boas. E isto passou depressa demais, é sinal que foi muito, muito bom. Vou com um sorriso nos lábios para casa, é verdade. Gostei muito de ouvir, Sara, não conhecia essa tua voz, essa tua faceta. E Hugo, que era um autógrafo teu. Juan, foi um prazer conhecer, foi um prazer conhecer o vosso projeto da Ballard Pond, é assim que se diz. Estiveram aqui nas conversas de esquina. Vocês vão ouvir falar destes meninos durante muito tempo, espero bem. E eles têm qualidade para isso. Foi então mais um Conversas de Esquina. Para a semana não trazemos música, mas sim o comentador do Eixo do Mal, Luís Pedro Nunes. Para já e até o final da nossa emissão, faltam dois minutinhos, vamos trazer os da Ballard Pond, vamos trazer o single que nos deixaram aqui e esperar que aceitem o convite para o dia 4 de maio de 2013. 14, está aceito? Está aceito. Não sei se o programa vai durar tanto tempo. Não, estou a brincar contigo. Eu só vendo isto ao Conan O'Brien, né? Estou a brincar contigo. Boa tarde, beijinhos e abraços. Não perco a repetição deste beijinhos. Programa. Segunda-feira às 9 da manhã. Tudo bom? Bom fim de semana. Bom fim de semana. When I turn